meses atrás, para tudo estava nem aí. Foi ano que certamente muitas provações vivi. Foi ano que decepções muito fiz sentir. Foi ano que muita gente não reconheceu em si. Eu estava distante de Deus e a muito fiz pecar. Até no trabalho de Deus eu não quis tocar. Eu peço perdão a todos, aqueles que magoei, aqueles que olhavam em mim um espelho e decepcionei. Não é tarde para mudar, agora Jesus provou isso. Não é tarde para deixar de seguir o caminho do anticristo. Mas e se opinar te comportaste assim porque? Não sei, meu irmão, apenas tenha fé. Pois o caminho do pecado é a eternidade. Pois o caminho da salvação é a eterna felicidade. E agora eu vou medir por Deus, não vou voltar. Sem medo de errar, Cristo sempre vou te amar. Meu coração, Senhor, estava distante de ti. Minhas ações e pensamentos estavam longe de ti. Eu caí, mas me levantei, Deus. Tudo que vier, seja por todo mal. Tudo que fizer, seja pra ti, Senhor. Eu caí, mas me levantei, Deus. Se o arrependimento me matasse, eu já seria um... Não é tarde pra mudar, agora Jesus provou isso. Atitudes me mataram na lama. Nessa brincadeira quase perdi a alma. Pois eu sou preciso do rei, eu sou filho do rei dos reis. Meu reino não é aqui, aqui dos 666. Pois tudo que fui fazendo foi desgraçando a minha vida. Se arrependimento me matasse, eu já seria um pesticida. Eu olho pra mim mesmo, eu vejo um nigga sujo. Eu olho pros meus peitos, mereciram sobre o mundo. Falaram mal de mim com razões evidentes, mas pra mim é como no Face, eu me sinto indiferente. Faz-me um firewall, a prova do mundanismo. Faz-me um homem que não vive no conformismo. Dá-me conhecimento para entender a tua dor. Quero que faças de mim um verdadeiro adorador. Não quero ser falso, muito menos impostor. Quero ser uma bênção a todos ao meu redor. Meu coração, Senhor, estava distante de ti. Minhas ações e pensamentos estavam longe de ti. Eu caí, mas me levantei, Deus. Tudo que vier, seja por todo amor. Tudo que fizer, seja para ti, Senhor. Eu caí, mas me levantei, Deus. Eu já seria um... Não é tarde pra mudar, agora Jesus provou isso. Eu caí, mas me levantei, Deus. Meu coração, Senhor, estava distante de ti. Minhas ações e pensamentos estavam longe de ti. Eu caí, mas me levantei, Deus. Tudo que vier, seja por teu louvor. Tudo que fizer, seja pra ti, Senhor.